Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensino. Que lixo! Chorumes! Chorumes! Chorumes! Tripando Convite está começando mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br, o podcast que é melhor do que dar dedada no amiguinho dormindo para ver se ele acorda. Mas só para ver se acorda, porque ele tá ali tendo um pesadelo? Não, para ver se acorda. Ah, só para teste. Exato, tá dormindo sereno, você chega, dá uma dedada para ver se acorda. Tá do meu lado direito, ele que chupa toras igual uma tia velha, Wesley Zop. Sou eu. Chupo toras igual a tia velha, não uma tia velha. Igual a boa tia velha. Exato. E eu aqui, rosteando essa leitura de mês, Douglas Domiciano Ganso, que faço o cover da Shakira cavalgando em um cavalo branco. Festas de debutante. Você entra de cavalo branco ou ele é aquele cavalo de pau? Não, uma coisa bem baixo orçamento. Isso daí nem importa. Depende do pacote que a pessoa contrata. Exato. Né? Assim. A questão é a pessoa achar que a Shakira esteve na festa dela. Andando de cavalo branco. Que é rápido, assim, mas uma Shakira. Ah, tá, você não fez uma apresentação. É uma apresentação. Não, sim, mas uma... Num canto. Num canto, é isso que eu quero. Vou lá pra cavalgar de cavalo branco. Sim, sim. Mas, pô, eu queria ver isso aí, né? Essa é a nossa leitura de e-mails e comentários. Vamos começar pelos comentários deixados lá no nosso site chorume.com.br. Muito bem. O primeiro comentário aqui foi no episódio 143, Brinquedos Artesanais. Ah, comentário de Olavo Montenegro, conhecido como Olavinho Bicha também. Ele fala, vocês são dementes! Tem uma questão sobre esse episódio. Esse pimbolim que o Wesley Zop brincava quando era criança, por acaso era um pebolim? Em uma versão onde, ao invés de bonequinhos de jogadores de futebol, eram pimbas, popularmente conhecidas como pequenos pênises, piroquinhas, manjubinhas, esmorrolas. Se for, gostaria do telefone do fornecedor, porque essa ideia é genial! Quero comprar um pra minha casa, não por causa das pimbas, mas porque sou um admirador da nobre arte do Totó. Se por acaso tiver pimbas nos cabos do Totó, também seria interessante. Não porque ficaríamos pegando nas pimbas ao jogar, mas porque é de notório conhecimento científico que a aderência nas pimbas é muito maior do que no cabo liso comum, por causa das protuberâncias das veias do corpo da pimba, ou seja, não escorregaria na hora do jogo e evitaria uma possível contusão. Fortes abraços por trás. Então, Wesley Zop, qual era a categoria de pimbas que você joga aí? Aí que tá. Não é no cabo e nem era no lugar de jogadores pimbas. Eram jogadores com as pimbas de fora. Ah, sim. Porque se você coloca pimbas no lugar dos bonequinhos, você tem que chupar todas pra endurecer. Não, e o ruim é de jogar depois com ela meio amolecida. Não, você chupa pra endurecer. Então. Mas... E se goza antes? Isso é uma pimba ali, mela ó. Mesmo. Mela mesmo. E o ruim é se bate do lado da cabeça ali, a bolada, tudo bem. Mas se dá com o saco, pô, já contunde o jogador. É, então, exato. Não, pô. Gente, vamos ser mais lógico, né? Obviamente são jogadores de pimbas de fora. Exato, mas... As pembas deles mesmo ou uma pemba aleatória. Uma cintaralha, você quer dizer? Porque corre o risco da bolinha pegar na pemba do mesmo jeito. Sim, confesso que a princípio era deles mesmo. Até o acidente com o meu jogador preferido ali, Agronópolis. É, tivemos que usar uma cintaralha pra ele agora. Então... Mini cintaralha, porque pensa que é a mesa de pebolim, né? Sim. Exato. Montados, com gosto. Com gosto do tamanho real. Gosto oficial. Gosto oficial. Você pega o Neymar, vem com o gosto da Bruna Marquezine. Ele comeu a Bruna Marquezine naquele dia? Ah, é no dia. Claro, pô. É atualização real. Spray de sabores. Que eu vou atualizando, cara, ali. Isso daí deveria estar no Novas Coisas Gourmet, cara. O pebolinho atualizado. Com o sabor do jogador. Sabor do jogador. Em tempo real. E aí? Depois do jogo você passa uma salmoura em cada pênis ali, por causa do suor, pra ficar salgado. Exato. Não, um spray de salmoura. É, sim. Mas pode passar com pincel ali. Faça o seu como você quiser. Posso ou não posso aplicar com pincel pode. Uma salmoura ali? Não vai ficar igual um profissional, mas pode. É, às vezes eu não quero ser um profissional no pebolim gourmet também. É, é verdade. Nem poderia nem chamar gourmet. Afinal, você tá assumindo uma franquia, isso tem que seguir as normas. Eu nem poderia estar assumindo, então. Pincelada. Por quê? Qual o spray é melhor? O spray, ele espalha de uma forma... Uniforme. Uniforme. Agora, pincelada, você não sei pode se... Pode acumular. Pode escorrer. Pode escorrer. Não, e o spray é aquele sem escorrer, né, pô? Muito bem, no episódio 138, Fora Temer, Rafael Gomes comentou: meu Deus! Falta só um comentário, já estou comprando a passagem aqui para a Americana, porque ele é nosso estagiário que está virando integrante. Ah, sim. Mas, infelizmente, vou ter que decepcioná-lo aí. Por quê? Que, ultimamente, Anderson Negão tem feito participações exímias aqui. Ah, com sim. A sua falta de presença, Wesley Sof. Exato, ele quase está se oficializando como integrante. Exato, porque ele não está falando mais tanta merda. É verdade, não, é verdade. Não está contando mentira. Não tem aquele cheiro de asco que tem aqui, sim. Não sim. Tem um negrão pelado aqui balançando a rola. Querendo currar convidado. Exato. A preparação de pauta está no mesmo nível, né? Quando ele vem, quando não, ele não... Tá até melhor, porque não tem erro de português. Então vou falar que Anderson Negão tá fazendo uma campanha, o Choro Oscar. Rapaz, impecável, hein? Ascendente aí. Porra. Caramba, então... Mas tá na fila aí, Rafael Gomes, não se não, decepciona, não. Não é melhor deixar o Rafael Gomes vir e falar que não tinha mais vaga? Quando ele estiver pessoalmente aqui... Tá bom. É. Então vamos falar. Vem aí, Rafael. Exato, beleza. Exato. Fora isso, que merda foi essa, Anderson Fifinha? Tomei um esporro da minha esposa. Estou escutando essa maravilha no volume 90 do meu microsystem. E eis que esse mentecapto viagem futurista fala um coçava xota. Na hora escuto um grito. Que porra é essa que tu tá escutando, hein, Rafael? Desliga essa merda. Rapaz, também um vocabulário. Chulo desse. É. Chamar o órgão que Deus esculpiu diretamente com a língua. Só pode ter sido. Exato. Sim. De xota, rapaz. Não, não tem cabimento. Uma buçanha daquela. Uma bela buça. Lembrando uma... que ele falava do órgão da senhora sua mamãe. Não, então, pera aí. Fiquei com um pouco de nojo. Aquele belo clitóris ali que mais parece um pêndulo, rapaz. Não, bem equilibrado. Não, nem. Ali. Nem vem ao caso. Nem. Bem dimensionado. Não. Nem aqueles clitóris que é espalhado, assim, espalmado, não, sabe? Não, nem comente. Rapaz, eu vi fotos. Não. Eu não sabia se você estava olhando pra vagininha da sua mãe ou pro George Clooney, rapaz. Me deu vontade de comer os dois, mas eu respeito. Obrigado. Aí, Anderson Negão. Não, pera. Filhas da... Inadmissível esse tratamento laudatório perante a boceta. Capô de fusca, chavasca, perereca, perseguida, precheca, rachada, rata, vagina, vulva, xana, chavasca de novo. Mas que porra de vulva? O cara é ginecologista? Não sei. O cara fala, ah, essa aqui é a sua vulva. Vou penetrar sua vulva. É. Mas é tipo, ah, vou penetrar essa pata de cabelo. Só se for um retardado, né? Na pai. Ai, mano, que capôzinho de fusca, aquele tio sem dente, né? Mas garapeiro. É. Que fuma derby, né, cara? O melhor é o sovaco de coxa. Meu sovaquinho de coxa, pô. Oh, deixa eu lamber esse seu sovaquinho. É, da menina, coxa. Da menina... Ela é do braço, né? É, não, da coxa. Da cor, aquele sovaquinho mal depilado, né? Assim, suado. Ela fala, ele me ama de verdade. É. Senão, opa! Não. Aí não, sua porca. Acho que eu sou o quê? Muito bem. Próximo comentário aqui, Thiago Luiz Torquato, no mesmo episódio, ele falou, aumentando minha contribuição de 1 para 4 Temers no padrinho, pois a recompensa para 1 Temer, nenhum nada ganha, então prefiro ganhar um nada. Ah, aí o cara tá. Visionário. Aí que tá, é um investimento a longo prazo. Claro. Chorumosos merecem sorvetes e chamales melhores. Porra. Obrigado. Obrigado. Contribuição de 4 é mais a cara do Chorume. É verdade. Agradeço. Mas não faço igual o Anderson Negão. Ai, hoje a minha contribuição é o meu zerinho aqui. É, ai, zerinho. Zerinho, já mostra o zero piscando. Pô, é. Pior que até a sétima vez você acha engraçado. Depois... Exato. Comendo a diversão ali. É, come rindo. Pra completar a piada, né? E ele fala, os elogios do Zop são sempre lindos. As duas vezes que recebi, chorei de emoção. Abraços, amigos. Porra, então manda aí um elogio diretamente pra Thiago Luiz Torquato, um elogio particular aí. Só pra ele? Só pra ele. Ele é um papelão sem dobra. Oh! Né? Sem vinco, sem corte. De fogão. Porra. Porque os de fogão hoje andam melhores que os de geladeira, mas dois horas. De fogão. De fogão. Muito bem, próximo comentário aqui no episódio 139, me arrepiou os cabelos do cu, Jesus Moreno comentou. Filho de quem? God. Não, de quem seria filho? Não sei, só perguntei se, de quem que ele era filho, se tem aí a informação. Não tem um dossiê sobre todo mundo que não comenta. Não sei, mas o cara chama Jesus, então às vezes tem. Às vezes é acompanhado do Novo Testamento, né? Quer saber mais sobre mim? Clique aqui. Mas né? Não, você não clicou. Não. Esse episódio me deixou preparado para viver, sendo que o claramente brilhante Anderson Quero Negrão, em sua escalada ascendente rumo ao Choro Mosker, nos iluminou com sua sabedoria, tá vendo? Todo mundo falando da crescente escalada de Anderson Negão Choromosa. Esse cara é bom, né? É novo, né, Wesley? É, o cara tá... Movimentos ágeis. Exato, exato. Quem conhece o Anderson sabe nos movimentos ágeis. Exato. É o Neymar do Chorume, tanto é que fraturou a perna e não joga porra nenhuma. Mas por que tá fraturado? É, exato. Quando eu ver um travesti delicioso, eu direi, nossa, que revolvão. Quando eu ver um assalto, direi, nossa, que revolvão. Quando eu ver um padre do goludo na missa, nossa, que revolvion. Do latim bitolas larga e vara comprida. Ou do latim revolvão. Revolvorius, né? Não mando e-mail porque não quero. Mas já terminei a maratona. Obrigado. Estou escrevendo uma série de pequenos contos usando personagens baseados nos integrantes do podcast. Espero não estar violando copyrights. Jesus caga pra vocês, amém. Obrigado. Eu gostei, cara, Jesus tá escrevendo um evangelho sobre a gente. Um chorume, um evangelho do chorume, cara. São Wesley, vai. Um choromélio. Oh, cara, que orgulho, cara. Imagina daqui a alguns anos, Padre Fábio de Melo. Ou sendo obrigado a ler o novo evangelho. Agora vamos ler aqui o evangelho de São Wesley. Muito bem, esses foram os nossos comentários. Vamos para os nossos lindos e-mails. Antes de você começar a ler os e-mails, quero falar que entendi sua indireta hoje de manhã no telefone e já preparei. Obrigado. Você mandou assim para mim. É, não esquece do café, ó, filha da puta. Eu falei, ah, claro, entendi. Porque café, quando você toma, você dá aquela animada. E uma coisa pra animar a alma é uma música, pra eu fazer uma música. Sabe o que tá feito? Vivendo e fazendo, história, vivendo e fazendo, história, vivendo e fazendo. História? Aê, moleque! Isso sim é uma bomba de ânimo na alma dos ouvintes, cara. Só pode... É uma boa música, tem que confessar. É, eu sei. Você tem talento. Obrigado. Depois aí que lançarmos Dingo Dingo aí, né? Ah, sim, não. E depois de lançarmos também você cavalgando. Não, é. Feito uma Shakira. Sim. Muito bem, posso ler os e-mails agora? Claro, agora que está todo mundo mais animado ouvindo isso. O primeiro e-mail de hoje é de Bruno Fernandes. Ele mandou o assunto melhorando tudo pra ir na merda de novo. Isso daí se chama descer pra subir. Montanha-russa. Exato. Olá, seus lindos molestadores de buracos de cano enferrujado na casa do vizinho. Não sei nem se considera uma molestação. Exato. Esse foi um apelido que a gente ganhou, inclusive, quando estávamos na Turquia, lembra? Ficamos 3 dias lá. Foi pra empreender. Sim. Que a gente saiu pra vender lá, lembra? Sim, a gente tava vendendo tâmaras. Aí acabamos... É, depois descobrimos que tâmaras não eram bolas de saco, assim, pintadas de vermelho. É, daí fomos presos, sim. Mas apenas 4 anos presos também. Valeu a pena porque isso aí mostra o espírito empreendedor. Acabamos pegando esse apelido pelos policiais ali que obrigavam a gente a... Comer ruivos. Por isso canos enferrujados, falaram. Mas a tradução, né? Sai muito literal. Exato, né? Mas... Cara, na hora que você tá na cadeia, você não tem o que fazer. Exato. Então vamos lá, ele fala. Quando eu tinha 15 anos, eu era um total beta. Eu não tinha amigas. Não conseguia nem abraçar uma mulher. Era o dia todo trancado no quarto brincando de pintar a parede. Ah, isso aí é bonito. Isso aí é um cara pintor. Exato. Hoje em dia fala um grafite. Mas no próprio quarto? Não sei se. Ah, o cara pode. Ele treina ali, né? E depois ele faz na rua quando já tá profissional. Ah, então ele treina primeiro em casa. Claro. Se a mãe xingar, tá profissional. Se a mãe falar que tá bonito. Treine mais. Treine mais. Certo dia eu conheci um depósito no Face. Conversamos e ela já dizia gostar de mim logo no primeiro dia. E eu, como um cara inteligente e sagaz, acreditei. Óbvio. Um depósito? Um depósito de rolinha. Ah, sim. Naninha. Uma ninha pra depositar surola. Sim, sim, sim. Delicado até o jeito de falar depósito. Sim, perspicaz. Saímos no dia seguinte pro shopping. Aquele seria meu primeiro encontro na vida. Esperei ela no metrô pra irmos até lá. Já que o pai queria que eu a acompanhasse até o shopping, pois não confiava nos feirantes que ficam gritando: ô, filha da puta, compra um anel de coco pra moça. É uma que cocos não usam anel. Eles não têm dedos pra usar. E daí, se você coloca um anel no coco, é um colar de coco. Exato. Então, é, por isso não dá pra acreditar. E aí? Depende, se a menina é cabeçuda, pode ser uma coroa. Tá. Mas daí, pra não falar que é o... Ó, cabe um coco nessa coroa. Daí fala, pega um anel. Um anelzinho. Entendi. Esperei durante 10 minutos e ela chegou. Eu me considero um 7 de 10. Porém, na época eu tinha 1,64 de altura. Ou seja, alto. Ah, na visão do Ganso, altíssima. Um gigante entre os humanos. Um Golias. Ela tinha a minha altura. Porra, dois gigantes. Oh, caramba, Deus, mas que difícil de acontecer. Será que tem portas que eles passam? Não sei. Ela era loira natural, olhos verdes, parecia um anjinho, nem parecia que era uma mulher. Porra, mas só se for um anjinho da Mônica, né? Comprei meu ingresso e o dela para Star Trek 3D. Porque era o único filme que passaria num horário próximo. Andamos e conversamos. E enquanto esperávamos o filme começar, comprei coisas nas Americanas. Porque as comidas de cinema são mais caras do que comer o cu de um traveco que faz chuca de 5 em 5 minutos. É caro mesmo. É caro mesmo. É verdade. Mas comprou nas Americanas porque o pessoal tem fama de lá larapiar as lojas americanas. Não é o pessoal que tem fama, é só você que tem Cala essa a fama. Boca, porque você ia lá larapiar as lojas americanas. Não, eu E todo mundo que frequenta lá. Só que as pessoas sabem disfarçar, eu não sou, eu fui preso. Tava tentando levar o monitor, falando, só que tem 30 quilos, isso tá errado. Enquanto as pessoas ficam enchendo o bolso de bombom, ninguém pega. Ainda mais que você serviu de bode expiatório ali, porque todo mundo te acusou, ó, tá roubando o monitor. É, eu também achei um pouco injusto isso, bem lembrado. Muito bem. O filme começou e durante o filme eu lutei comigo mesmo pra botar a porra do braço atrás dela. Eu consegui. Mas lutou com ele mesmo, o quê? Falta de coordenação? Não sei. Às vezes medo do, às vezes contact. Da reação. Da reação. Ela fala, sai do meu ombro. Tira a mão de mim, cara. Você tá cheirando a tinta. Você tava no seu quarto pintando. Que cheiro de spray do caralho. Essas mãos tudo sujas de tinta, porra. Após isso, ela tirou meu braço e falou que ia pegar o negócio no saco. Infelizmente, era o saco de salgadinho, não no meu. Depois, ela disse que o metrô iria fechar e fomos embora no meio do filme. No meio do filme? É, tá bem, porque Star Trek 3D, né, cara? Não deve ser legal. E uma que você tá com um oclão lá, você não tá, você não tá disposto à pegação. É, não. Não tentei beijá-la, pois ela parecia muito insegura durante o filme e me evitando. Sendo que antes ela parecia estar gostando muito de estar comigo. I need some distraction. Cheguei em casa e perguntei se fiz algo errado. E ela disse que na verdade era lesba. E que pensou que comigo seria diferente. Resumo: continuei numa merda e perdi 80 reais. Aí que tá. Ele não perdeu 80 reais. Deixou de gastar 80 reais. Não, não, não. Ele gastou. Ele... então é que normalmente o pessoal fala, fala isso, então já fui no reflexo. Não. Não, ele investiu em... Em uma lesba. Em sapiência. Em contatos. Porque exato. A lesba conhece mais pessoas, você fala, ó, um dia vai sobrar uma rebarba, você manda pra mim, então. Claro. Investiu 80 reais em você. Sim. Lesbiquinha. Exato. Pronto. É. Mas também foi um mau investimento em Star Trek 3D, né? É, mas aí você vai aprendendo, né? Aí ela fala assim, ah, mas Star Trek 3D não vai fazer essa burrada de novo. É. Ela vai dando dicas vai ali. Vai roubar coisas das lojas americanas. Enquanto tem um careca roubando o monitor. Exato. É. Ele fala, consegui melhorar arrumando namoradas que tinham um problema familiar que limitava nosso namoro e era ninfomaníaca a ponto de querer terminar por eu não querer transar pela 8ª vez no mesmo dia. Que idade tem esse cara? Não, mas sei lá, Wesley Zop. Cada um tem as prioridades. Exato, são prioridades. E não estamos aqui pra julgar. Claro que não, eu não, jamais julgaria. Eu sou velho, cara. Outra me trocou pra depois vir atrás de mim falando que o namorado batia nela e ela ainda me amava. Peraí. Às vezes, né, o namorado bateu nela e... por causa disso. Ah, porque amava o cara. Amava o cara. E daí falava isso pros caras. Os caras batiam nela. Exato. Porque fala, aquele cara lá nem trans 8 vezes seguida. É. Na raiva. Eu tô aqui, ó, fazendo sua chanardê, porra. E você vem falar que ama o cara? Amo o cara. Não era pelo ciúme, é por amar um cara tipo ele. Ah. Entendeu? É isso que era o negócio. Ele rouba coisas das nossas americanas e dorme 8 horas seguidas. Eu meto fundo. No primeiro encontro ele manda Star Trek 3D. Ele é um pintor de quarto, do próprio quarto. É. Outra disse que gostava de mim pra depois voltar com o namorado que a tinha estuprado. Cara, mas... ela preferia voltar então... pro namorado que tinha estuprado ela. Porra, então... eu nem sei como... acho que ela fala, ah, de novo você quer dormir? Porra, eu vou voltar aqui lá. Lá tem sexo. É forçado. Eu querendo ou não, lá tem lá sexo. Lá quando eu durmo tem sexo, porra. Lá pelo menos tem desejo. Lá tem alguém vivo. Você tá morto por dentro, seu medo. Toda vez pra transar tem que ver Star Trek 3D, caralho! Não aguento mais! Eu tenho visto essa máscara de Spock, filha da puta! E depois a gente tem que ligar a luz negra no seu quarto pra ver suas pinturas! Tô cansada! Não sou CSI, não. Eu vou voltar pra aquele que me estuprava. Bom, assim que esperava ele sair da cadeia, assim. Mas daí vou voltar pra ele. Que quem estupra tem que estar preso. E ele tava. Já tô indo visitar ele lá na prisão todo final de semana. Uma visita íntima, sim. Lá pelo menos passa uns filmes brasileiros. Tô assistindo Central do Brasil e não é 3D. Já assisti Carandiru. Não 3D. Não tem que usar porra de óculos nenhum lá dentro. É, talvez. Talvez seja isso. O problema seja do Bruninho aí. Bruninho pintor, por Bruninho favor. Pintor. Quando todo mundo é um problema. Ninguém é. Exato. Quando nenhum café é bom. Você não gosta de café. Talvez você não goste de café. Porra. É simples, é uma matemática simples. Exato. Quando o café fala, você não vai me tomar 8 vezes seguida. Ai, você tem limitação de cafeína no corpo. Quando o café fala, eu prefiro voltar lá pro agricultor. Que me tacou a enxadada. Tacou a enxadada e tá preso no trabalho de agricultor. Preso do trabalho, sim. Porque é um trabalho muito digno, aliás. Quando o café fala, não é bem por aí, eu sou meio chá. Eu sou um chá, hein? Eu sou um chá. Chá você aceita? Eu sou café, não. Aí... Talvez você não beba café. Quando tudo tá errado, nada tá errado. Cara, isso me lembra uma história, uma vez que eu levei... Você quer contar, não? Quero contar, posso sim. contar, claro, mas não tem claro. Nada a ver com... Não. Nunca neguei sexo 8 vezes, não. Apesar de nunca terem me oferecido. Exatamente. Mas eu aceitaria ali, Wesley Zobb, por honra. Eu aceitaria de pau mole. Não. É dedada, bicho, é linguada. Você vai. É cunilíngue. É chamando os amigos. No cunilíngue endura, né? Você vai... Tenta, quando tá desmaiando, vai na dedada. Chama os amigos, aqueles maridos de aluguel, fala, vem consertar o chuveiro aqui. Pronto, os caras sabem o código. Quando um cara liga pra eles, ele sabe o que é. Exato. Então, Wesley Zobb, ali você tem que aceitar pelo desafio. Pelo desafio é óbvio. Se hoje você recebesse uma convocação pra Copa do Mundo, Wesley Zobb. Tô lá, cara. Exato. Eu não consigo correr 15 metros, mas tô lá, irmão. Mas você ia lá e ia querer ser titular. Não, ia querer ser titular, não. Ia ser artilheiro. Eu queria ser artilheiro. Titular pra mim já é óbvio. Ninguém me chama pra reserva. Mas me chama pra sentar no banco, fica em casa. Mas a história que eu vou contar é o seguinte, uma vez... Ah, não era isso? Não era isso. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Sim. E eu levei uma guria ao cinema. Ela era mais velha, já tava no segundo, sei lá. Mas tudo bem. Mas sei que, pô, mais experiente. Eu fui com... É claro, você vai nessa jogada. Fui no né? grau, fui no grau. Claro. Falei, vou pegar, tô levando no cinema, vou pegar. Trocamos uma ideia antes, eu acho que foi ver... Star Trek 3D? Não, Piratas do Caribe 2, que é tão merda quanto... Mas eu não sabia. Não, mas você não tinha como saber, exato. Porque Piratas do Caribe 1 foi um puta filme. Não, foi. Acho que foi o único, né, Piratas do Caribe. Daí teve um spin-off, Piratas do Caribe 2. 3, 4, vai ter o quinto agora. Então, daí, cara, eu fiquei aquilo lá, porra, tá aqui, tá. E eu me fodendo, pô, Piratas do Caribe, né? Claro. Tava lá na pegação. Ah, você já tava pegando. Não, tava indo partir. Ensaiando. Igual o Kiko, pra dar chute na bola. Porra, deixa que eu chuto. Lambendo a ponta dos dedos, passando a sobrancelha, na ponta da orelha. Vou e não vou. Daí, de repente, fui ali, peguei na mão, né? Ah, na mão. Peguei na mão. Mas, pô, peguei na mão, aceitou pegar na mão. Não teve nenhuma... Não, nenhuma... Nenhum ato de repudiação. É, não falou assim, Deus me livre, eu sou lesba, não falou isso. Não, é porque essa aí é uma puta desculpa pra rapaz. Cara, pegou na mão, falei, pô, tá em casa. Daí na hora que eu virei pra beijar a menina, ela tava dormindo, eu não vi. Lembrei dessa agora, na hora que eu virei pro outro, ela dormiu, eu falei, eita porra. Caralho. Não, tirei a mão meio sem graça, torcendo pra ninguém ter visto. Terminei o filme, ela dormindo lá, acordei ela, o filme acabou. O menino até roncou, babou, tá ligado? Deus, terminou o filme, tá, vambora. Ah, que bom, hein, que bom. que legal esse filme, hein. Mas foi legal o filme? Não, eu gosto de Piratas do Caribe 1, os outros. Assisti. Os espinafres você assistiu, mas... Eu assisti em respeito ao... Sim, não, eu também assisti. E assistirei os outros que sair. Mas em respeito ao 1. É igual Exterminador do Futuro, né? Só teve o 2, né? Sim. Só teve o 2, é verdade. Mas é por causa do 2. Próximo e-mail aqui, Pamela Araújo, o assunto é espero ouvir a resposta no próximo Natal. Só que dessa vez eu vou ler o Wesley Zop. De raiva. Porque fica falando, dando data pra gente ler, a gente lê na data que a gente quer. Eu leio quando eu quero, rapaz. Exato. E aqui não sei se, às vezes já é Natal no Japão também. Não, aí que tá, não é Natal. Eu ia falar Natal na Somália. Ah. Porque ela não falou qual Natal. Exato. Pode ser. Mas pode ser no Japão, não sabia. Eu sei que é Oriente. É. Ela fala, olá, meus queridos do meu coração. Parece uma música isso daí. Fala de novo. Vivendo e fazendo história. Vivendo e fazendo história. Olá, meus queridos do meu coração. Aê, vivendo e fazendo história. Me pergunto se o e-mail ainda é o mesmo. Vivendo e fazendo história. E se a formação segue firme e forte. Vivendo e fazendo história. Com o dono da voz mais deliciosa. Vivendo e fazendo história. O dono da voz mais máscula. Vivendo e fazendo história. E o outro cara legal. Vivendo e fazendo história. Comecei a ouvi-los há pouco tempo. Vivendo e fazendo história. Estou no episódio 30. Espero que leiam este e-mail. Espero que leiam esse e-mail. Espero que episódio 30. E que eu possa ouvir suas respostas no Natal de 2018. Vivendo e fazendo história. Eu sou só uma moissola de 21 anos sem experiência. Sem experiência. E muito menos sabedoria, levaria uma eternidade pra ser tão sábia. Quanto Wesley Zop. Pena que o pessoal não tá conseguindo ver a coreografia. É que é o pra dar o... As saias de tule. As fitas, rapaz, eu cavalgando igual Shakira. Mas então, já que ninguém tá vendo a coreografia, leia normal. É, mas aqui o pessoal já entendeu o que eu li. Ah, sim, não, daí pra frente. Ela perguntou se a formação continua mesmo assim. Ela tá no episódio 30, legal. Ou na época do e-mail. Ela é uma moçola de 21 anos sem sabedoria nenhuma. Como tá. Pessoas de 21 anos não sabem porra nenhuma. Acho que sabe, mas pelo menos ela é humilde em admitir que não sabe. Ou é demagoga, né? Ah, demagogia, puta, pior coisa. Se eu fosse mulher, ela fala, seria Scarlett Johansson. Porque puta que pariu, que mulher perfeita. Se eu fosse o homem, me perdoe meus deuses. Mas eu escolheria ser o Benedict Cumberbatch. É o... Pois ele é lindo, gostoso, tem a voz textuda e já foi nada mais, nada menos que Sherlock, Doutor Strange, Smog, Alan Turing, o Khan. Do Star Trek. Mas então, e você? Seria Scarlett Johansson? O que é ser? Você é o que você come? Não, baseado nisso? Não. Eu comeria. Não. Não é isso. Você seria. Se você pudesse escolher acordar como Scarlett Johansson. Não, eu já teria acordado como ela. Já. Sim. É, então você seria ela. Sim. E você seria Benedict Cumberbatch? É, eu escolho um ou outro ou também posso ser? É, também pode ser. Sim, sim. Você seria Wesley Zop? Tem opção? É só sim ou não ou eu tô sendo Scarlett e Benedict? É, você pode... Eu posso mesclar cada dia. Ah, não, então seria Wesley Zop só também. Só que você não lembra quem você é quando você está sendo o outro. Eu não lembro quem eu já fui. Exato. Então eu de Scarlett, eu sou a Scarlett. Exato. Eu sou a atriz. Exato. Mas a voz não muda, né? A minha voz na atriz. É isso que você quer dizer? Não, parece que foi isso que você falou. Nem a fisionomia muda. Eu só acredito ser. É isso? É só você com os cabelinhos. Eu coloco a peruca. Coloco não, cresce cabelo, cresce cabelo, mas igual deles. Ah, mas a cara fica igual. A cara é igual. É claro. Como se tivesse recortado meu rosto e colocado no corpo dela. Entendi. Não consegue mais emprego, porque... Porra, esse cara de ser... Que cara é essa? Você zoou, hein, cara? Porque, essa barba? E essa barba? Ô, Benedict, deu uma engordada... Engordou na cara? Engordou na cara? Engordou, filha da puta, a gente dele falando. Ele nem sei do que você tá falando, sempre foi assim. Exato. E aí? Escolheria. Seria? Seria engraçado. Não, mas você não saberia. Acho que seria engraçado, Ganso. O Wesley queria da Scarlett. Nossa, esse Scarlett tá zoado. De costa vai bem, mas olha... Que cara é essa, hein? Que saem as notícias. Scarlett A viúva negra. Viúva negra vai ser... Não vai ser viúva porque nunca conseguirá casar com essa cara. E aí você... A não ser que faça barba. Acho que nem assim. A não ser que faça barba. No Hollywood, cara, tem as maquiagens. Ah, ela fala... A pergunta que faço agora é... Existe alguma chance de vocês fazerem um cast especial? Existe. Ao vivo, com transmissão pelo YouTube. Adoraria ver a carinha fofa de vocês e com vários convidados. E várias perguntas polêmicas algum dia. Mas tem a chance, Wesley Zop, você como o maior empreendedor da podosfera. Sim. Muito bem, próximo e-mail. Alessandro França. Sobrinho de quem? Georgette França. Achei que era Georgette Cruz. Não, Georgette Cruz não conheço. Pode ser uma outra tia dele. Mas duas tias Georgette? Mas da outra parte da família, não é? Ninguém fica investigando, ai, com quem será que minha filha vai casar? Será que vai ter uma tia? Não, não, mas acontece. Coincidência. Porque a Georgette Cruz e a Georgette França, duas cantoras de cabarés, né? Então, Nitidamente. Então não tá... Talvez até apresentaram. Talvez ali. Até cantam, são concorrentes, são arquinimigos. Muito bem, ela falou: olá, seus mongoloides. Olá. Claramente uma referência, não sei nem como ele sabe dessa informação. Mas daqueles 3 anos que passamos na Mongólia, lembra? Ah, sim, ensinando as pessoas a fazer... plantar bananeira. Sim, exato, sim. Não é bananeira que dá cachos de bananas, não. Não, foi aí que viram que... Que era uma propaganda enganosa. É, então, porque a tradução ali de bananeira pra... Que a gente fala plantar bananeira, mas lá eles nem conhecem a bananeira. A árvore, eu falo. Eles chamam de parada de mão a fazer plantar bananeira. Exato. A gente falou que ia dar aula de plantar bananeira. Daí eles já... Pesquisaram. Lembra? Investiram US$1 milhão pensando que a gente era agrônomos, que a gente ia... Sim, que ia fazer... Daí movimentar a agricultura de bananas da Ásia. Sim, não. A gente foi lá pra ensinar plantar bananeira. A posição... Tudo bem que fomos perdoados, aí perceberam que a gente era artista, só que... Mas a gente não sabia plantar bananeira. E aí, também por isso. E aí fomos presos. Né? Mas também só 4 anos presos, então. 4 anos porque não sabíamos falar ali a língua. É, daí eles falaram, não, melhor deportar. É, depois que a gente aprendeu a virar bananeira na prisão. Sim, aí... que era um jeito de defesa. Lembra do duro ou mole, quando você tinha que ficar de perna aberta pro outro te livrar ali? Era mais ou menos nessa ideia na prisão da Mongólia, mas não era bem um pega-pega. Sim, pega-pega americano, normalmente, né? Normalmente a gente que... Só nós dois, né? Que... É, a gente fazia entre nós só. Porque a nossa cena era separada. É. Mas tá bom. Foi o jeito que a gente sobreviveu. Estamos vivos aqui. Graças a isso. Exato. Somos sobreviventes. Obrigado por perguntar. Como a gente sobreviveu à Mongólia. Essa família França aí perguntou. Sim. Obrigado. Ele fala, me chamo Alessandro, moro em Portugal. E conheci essa desgraça de podcast através de um amigo, entre aspas, chamado Rafael. Mas o Rafael, entre aspas, ou amigo, entre aspas? Amigo, entre aspas. Ah, tá. Por favor, peço que cada um de vocês faça um xingamento personalizado pra ele. Para Rafael? Para Rafael. Você é da família França. Você é um cara de torneira. Puta. Comecei pelo curradão e logo fiquei abismado com o nível de estrume que as vossas cabeças contêm. Depois maratonei tudo, mas foi um grande desafio, pois ouço no trabalho e tinha de pausar quase todos os episódios duas ou três vezes para não ter um orgasmo ou uma crise de riso no meio e não ser demitido. Ainda mais se o cara é modelo igual ele. Ah, eu não sabia que ele era modelo. Às vezes desfilando lá. Sim, tem um orgasmo, uma crise de riso. No meio do desfile? No meio do desfile, aí... Aí já era. Aí acontece igual aquela vez com você na Arábia Saudita. Ah, lembra? Sim, que eu tava desfilando burcas. Sim, fomos pra lá vender cintos de burca. Cinto, mas cintos internos, era pra você usar por dentro da burca. Sim, era quase uma cinta liga de barriga que a gente chamava. É, mas lá era cinta de burca. E daí, pessoal, não dá pra ver o... O cinto? O cinto, daí tiramos toda a roupa e desfilamos apenas de cinto. Só de cinto depois, né? É. E fomos presos por atentado ao pudor. Sim. Mas 27 anos preso também não é nem muita coisa. Pra quem sobreviveu na Mongólia, rapaz? Porra, 7 anos preso na Arábia Saudita não é nada. Tomando chicotada e dedada no cu. Sim, mas comendo kibe no almoço. É, e era a gente que se chicoteava e tava dedada no cu do outro. Era uma solitária. Né? Sim. Mas era um jeito pra gente não ficar solitário ali, já que não tinha mais assunto. Todo dia eu vendo você 7 anos, cara. Não, não tem o que fazer. Tinha... Tudo bem que já no segundo dia você deu essa ideia, pensando bem. Porque eu tava pensando em todo o tempo que a gente ia ficar lá. Tudo bem. Sobrevivemos, Arábia Saudita. Exato. É essa a pergunta? Sim, sobrevivemos. Exato, porra. Ele fala... Originalmente eu mandei esse e-mail assim que ouvi o manual do Jovem Nerd em setembro de 2017. Mas como vocês são incompetentes e perderam o meu e-mail, eu tô mandando de novo. Portanto, vamos fingir que eu ouvi o episódio por esses dias. Mas o que aconteceu? E é importante, se os nossos ouvintes mandaram um e-mail em setembro... Saberem do que aconteceu. Saberem do que aconteceu. Exato. Em setembro foi quando a gente pagava uma hospedagem no nosso site e o cara falou assim, sumam daqui! Não sei se foi nessas palavras. Resumindo, foi isso. Ah. Tivemos que trocar de hospedagem. E aí, o que que acontece, Wesley Zop? Quem mandou e-mail em setembro, talvez possa ter seu e-mail... Pode ser que seu e-mail e começo tenha de outubro. Sido extraviado. É, então em setembro e outubro... Começo aí, de outubro. É um perigo. Setembro e começo de outubro. Exato. É um perigo. Vamos pedir desculpas em forma de canção. Não sei se... Se vale, cabe. Se vale a pena, não sei se é o momento. Porque só, vamos terminar pedindo desculpa. As pessoas então, estão tristes. É verdade. Mas, essas coisas acontecem, Wesley Zop. O que importa é que a gente tem que viver e fazer história. Exato, isso me lembra uma música. Qual música? Desculpe, meu amor, eu estava só vivendo. E agora que estou te fodendo, também estou fazendo história, vivendo e fazendo. História, vivendo e fazendo. História, vivendo e fazendo. História, vivendo e fazendo. História. Eu vivo e faço história. Rapaz, porra. Será que já saiu um CD mixado dessa gravação hoje? Tomara. Eu já tinha bastante noção do merda que eu era, ele fala. É bom, isso é importante. Mas muito obrigado por confirmar isso, me descrevendo quase que totalmente nesse episódio. Para mostrar quão previsível um nerd de bosta pode ser. Realmente. Acho que foi válido, então, aquela nossa investigação da vida dele. Exato. Obrigado aí, Rafael, por ter falado. Fale disso aí pra ofender meu amigo. Exato. Então ele mandou uma lista aqui de... 17 itens. 97 tópicos pra mostrar como ele é merdão. Caramba. Resumido, então. Durante anos me dediquei a ser o melhor em FM. Football Manager. Deixando de lado mulheres, iates, churrascos e mulheres. O que é Football Manager? Era um jogo que você era o técnico. O técnico? É um cartola? Nem é o cartola, né? Porque é o cartola e você é o cartola, não é o técnico. Exato, você era o técnico ali. E tipo, você não viu o jogo, o cara ele só falava... Você montava o jogo? Você montava o time, E jogava em background. Exato. Entendi. Cara, você poderia jogar esse jogo. Você já sabe tudo. Já entendi tudo. 2. Eu entendo o que é Bitcoin, na teoria, claro, pois na prática eu fui inventar de comprar essa merda e me fudi porque já perdi uns 30 euros dos 100 que eu investi inicialmente. Obviamente não sabe porra nenhuma de Bitcoin. Não entendo a escala de compra e venda. 3. Meu filme favorito é o Inception, do Nolan, mas meu diretor favorito é o Tarantino. Então, ele gosta da inserção do Nolan. Mas confia no Tarantino. Ele gosta do apito... Inseminação. Inseminação do Nolan. Da inseminação do Nolan. A tradução é isso, mas né? Mas daí tem um apito do Nolan, que sempre apita. Sim, quando ele goza, né? Porra! Com aquele cabelinho ainda vai tremendo. 4. Eu joguei LOL durante um tempo. Depois do futebol manejo. Claro. Mas devido à minha falta de habilidade prática, passei apenas a assistir os campeonatos. E hoje sei tudo sobre a teoria do jogo. E por conta disso, me acho no direito de criticar os jogadores profissionais que não são assim tão bons, mesmo eles sendo infinitamente melhores que eu. Vou explicar. Isso daí, ele tem todo o direito de fazer isso. Do mesmo jeito que a gente faz, criticando... Os caras da Copa. Mas eu acho que tem uma diferença aí. Ah. Porque você não consegue jogar igual o Messi. Não consigo jogar igual o Messi. É verdade. Por uma questão física. Sim, sim. Entendeu? Sim. O Deus não te abençoou com o corpo passível de jogar igual o Messi. Exato. E também não tenho tempo para treinar tanto quanto. É, digamos uma que... coisa leva a outra. Uma coisa digamos leva... que é, sim, não. Se você treinasse, você seria o Messi, tá? Não. O Messi, não. Tá, tá bom, mano. O Figo. O Zinedine Zidane, né? Ah, é, por causa da careca. Então, todo o aparato físico. Sim. Agora, pra jogar jogo de computador... Basta jogar, porra. Basta ter tempo, tempo e jogar. Se você tiver as mãos... Ah, mas... É verdade. Entendeu? Ah, não, então... Retirando minha defesa dele. Não, entendeu? Então, porra, é um joguinho de computador, cara. Sim. Nem falar que é EA Sports, não. Não é joguinho de computador. É joguinho de computador, porra. Tá certo, não, tem razão. É, ele fala, sou especialista em configuração de celular e computador. Todos da minha família me perguntam qual modelo comprar quando tem dúvida ou como faz pra mudar tal configuração. Às vezes é pra o cara se sentir importante em alguma coisa. Tá? Exato. Tô querendo mudar de celular. É. O que você recomenda? O cara não mete 8 vezes seguida na mulher. Ela tem que manter o casamento, né? Nem sobe. Daí pergunta do celular. Nem pergunta. Ah, eu vou comprar um notebook. É. Ai, meu bem. É. Ah, eu tô querendo comprar um tablet. Eu queria meter, mas como não tem... Então como... eu quero um tablet. É. Então eu vou apagar meu tesão com um tablet, né? Faz o infeliz na chana até ver se eu gozo. Qual a melhor configuração, sei lá. Não, mais fina, então. Que não esqueça. Ah, é. Mas é bom saber que ele tem essas informações. Exato. 6. Para completar, apesar do meu nome ser Alessandro, meu apelido é Binho. Puta que pariu, Wesley Sop, como você sabia? Quando eu era bebê, eu era gordo e me chamavam de Chumbinho. Depois que cresci, virei uma criança magra. Então abreviaram o meu apelido para Binho. Agora está explicado por que apanhei tanto na época da escola. Tudo faz sentido. Era o meu apelido. Claro, pô. Então, você realmente conhecia a vida íntima dele. Eu investiguei. Eu investiguei. Não, mas todo mundo já bateu em um Binho. Um Binho nerd, né? É. E quem é Binho já pediu pra apanhar. É. É por causa do nome mesmo. Se não pediu, a cara tá pedindo. Não, mas pediu de vários jeitos, hein? Tem vários jeitos de pedir. Igual o seu cunhado que dorme de bunda pra cima. Pede dedada. Agora que eu tô sabendo disso, eu até falei pra minha irmã. A única coisa que eu não faço do que vocês citaram é comentar em trailer de filme. Mas já que é pra ser a bosta de um nerd, então vou ser um nerd completo e passarei a fazer isso a partir de hoje. Então, então é até um tutorial. Espero que já esteja fazendo aí, porque tem trailers aí que estão saindo melhores do que o filme ultimamente. Não, tem trailer? Não, todos os trailers. Se eu assisto o trailer, você sabe o filme. É... Já que estou escrevendo um e-mail, aproveito para comentar uma história curiosa que lembrei ao ouvir o episódio 1. Ah, gostei. Você lembra qual é o episódio 1, Wesley? O meu mico me comeu, não, meu mico me comia. É isso, ele fala. O mico que nunca esquecerei foi o dia em que eu, aos 12 anos mais ou menos, estava numa festinha de aniversário da minha irmã, conversando num grupinho onde estava a menina que eu era apaixonado. Tudo bem. Eu estava nervoso, pois era a primeira vez que eu conversava com ela tão de perto e não estava prestando muita atenção no que o pessoal dizia. Apenas estava concentrado, tentando pensar numa forma de impressionar a garota. De repente, percebi que meu primo fez uma piadinha sobre mim e todos estavam rindo. Decidi que aquela era a hora em que eu ia impressionar a minha donzela e bradei. Eu tenho uma poupança no banco com 100 reais. O cara devia ter 12 anos. Nossa. Que eu achava uma fortuna na época. Logo deduzi que ela ficaria impressionada. Não, é uma fortuna. Não, é. Mas o negócio é você ostentar isso. Ostentar... Eu tenho uma poupança com 100 reais. Tava pra puta tipo, que te pariu. Seu primo acabou de falar: nossa, o pauzinho dele é pequeno, por isso que é Binho o nome dele. É, mas... mas eu tenho uma poupança com 100 reais. É esse cara que pede pra apanhar. Isso é um jeito dele pedir pra apanhar. Exato. Quando você cresce, você percebe que você impressiona uma mulher quando você não faz merda, né? Exato. Todos se calaram por 2 segundos, tentando assimilar o porquê de eu ter dito aquilo. É. Depois voltaram a rir 76 vezes mais forte e logo em seguida foram pra outro lugar longe de mim. Por motivos óbvios, a menina nunca mais falou comigo e quando me via fazia cara de medo. Lógico. Ah, claro, louco. Parecendo um retardado. Ah, eu tenho uma poupança com 100 reais. Ô fulano, e aquela vez lá na escola, hein? Você fez um gol, todo mundo rindo. Cala a boca, eu tenho uma poupança com 100 reais. Ai, a minha poupança de 100 reais, hein? 100 reais, 100 reais. Tá no Bameirindo. Meu avô que abriu. Ele me deu 100 reais de pegar no pipizinho dele. É, eu peguei no bolso dele. Ele falou que ia pôr na minha poupança depois. Aí bem foi isso. Então, todo mundo ficou em choque ali. Pra finalizar esse sucinto e-mail, farei uma pergunta polêmica pra todos. A regra é, cada um tem que escolher uma opção e ninguém pode escolher uma que já foi escolhida antes. A ordem será convidados, escolhe primeiro e Zop, por ter adivinhado meu apelido, é o último. Os outros tiram a sorte de quem é o segundo e terceiro. Então, tá, mas estamos nós dois. Como só tem nós dois, vai eu primeiro. Entendi. E você por último. Mas eu quero todas as opções. Não vem com duas opções aqui, não. Não, darei todas as opções. Tá. E já vou falar quantas tem. 5 opções. Bom, eu só não posso repetir a sua resposta. Exato. Ok. O Dia das Crianças está chegando e vocês decidiram ir num lar para crianças doentes doar alguns presentes. O problema é que a pessoa designada a ir buscar os presentes, que eu não quero citar o nome, mas costuma talaricar mulheres alheias, também foi buscar uma encomenda pessoal e acabou trocando. Deixou os presentes das crianças em casa e levou a encomenda pessoal para o lar das crianças. Porra, isso já aconteceu com você. Já mesmo. Só que vocês só perceberam isso quando estavam lá em frente às crianças. Então, decidiram que cada um entregaria um item daqueles. Cada um, portanto, deve escolher um item da lista e inventar outra utilidade para o mesmo, para a criança poder brincar feliz com o seu brinquedo, entre aspas. Tudo bem. Quais são as opções? Opção. Então, olhando dentro da caixa, a gente vê que... Tem um dildo preto de 35 centímetros, daqueles com ventosa para pregar na parede, sacos com penteiros sintéticos para parecer mais realista. Do pequeno, então, pelo que eu entendi. É, o dildo de entrada. O dildo de entrada. O dildo de início. Bom pra criança, então. É, pra criança vai bem. Um livro de histórias e piadas do Rafinha Bastos só sobre crianças doentes terminais, pedofilia e assassinato de brinquedos de pelúcia. Opção 3, uma boneca inflável em tamanho real da Inês Brasil, pelada e que além dos buracos normais no lugar das genitálias e da boca, vem com um buraco extra entre os peitos e com um buraco do ouvido esquerdo alargado. Caramba. Igual a Inês Brasil, então. É, igualzinha mesmo. 4. Um busto de bronze do Beto Jamaica. 5. Caramba, é simples o 4. Um mousepad, é o 5. Ok. Lembrando, só há um item de cada, logo não se pode repetir os presentes. Uma pergunta envolvendo crianças terminais que É o caso dele, né? De... Ah, quando criança, quando se não vinha, apanhava de assim. Exato. De assim ou no outro dobro. Chegou a quase estar em estado terminal, né? Exato, exato. Ficou, levou tanto tapa na orelha que... Ai, vai guardar na minha poupança. Pode bater em mim, mas eu ainda tenho 100 reais, né, vovô? É, aí é um chute na costela, né? Qual é a sua opção? As opções são dildo, um livro, uma boneca inflável, um busto de bronze do Beto Jamaica e um mousepad. Exato. Vou dar uma boneca inflável. Da Inês Brasil, lembrando bem, porque ela tem umas, como eu vou falar, umas mamárias grandes. A Inês Brasil é mulher ou é uma mulher completa? Eu acho que é uma mulher. Incompleta. Incompleta. Eu nunca soube assim. Uma mulher com Xana. Uma mulher com Chavasca. Com Chavasca. Mulher com Chapuleta. Com Perestroika. com Chuleta. Dividendos. Com dividendos. Com Racha. Muito bem. Então. Tá, você dá uma boneca inflável. Boneca inflável, por quê? Vou explicar por quê. E vou falar. Só que é uma boneca pra você meter fundo, moleque. É o que você vai explicar. Exato. Eu vou dar o livro por questão da literatura, que eu penso. Nas crianças de hoje em dia que não leem tanto um livro físico. Mas e se a criança não souber ler? Aprende, ô filha da puta. Mas se ela não tem tempo ali, que ela vai morrer daqui a pouco. Mas só todas a são minha, terminais? A minha, pelo menos, vai meter fundo na bonequinha. Não, mas todas são terminais? Todas. E todas vão morrer logo. Não sabia dessa informação. Rapaz, você não vai levar... Não tem um vale puteiro ali? Não, tem razão. Você levar uma criança. Então... Lembrando que criança é até 17 anos e 11 meses e 30 dias. Claro. Então, um mousepad. Melhor. Para poder limpar os buracos da Inês Brasil. Isso aqui é uma buchinha, velho. Um presente complementa o outro. Você vai depois do Betinho ali, depois do Joca. Aí você dá aquela lambida com esse mousepad e é a sua vez. Se não quiser usar a boneca, envolve o mousepad no pito e bate uma, né? Também tem essa opção. Ou, se você curte canudo, enrola o mousepad, enfia no cu. Aí, cara, aí é livre. Criança tem criatividade. Criança tem que brincar, tem que... Ela se descobre brincando. Criança vai imaginando. Claro, porra. Essa foi a nossa leitura de e-mails do Wesley Zop. Para aqueles ouvintes que querem entrar em contato com a gente, como proceder? Tem uns e-mails que é o autocríticas@chorume.com.br. O Twitter, @néctardolixo. No... Instagram e no Facebook, Lixo do Lixo. E um grupo garboso e cheio de gente inteligente, demente, tanto no Facebook como no Telegram, Ouvintes Laberoxos. E vivendo e fazendo história, vivendo e fazendo história, vivendo e fazendo história, vivendo e fazendo história. Versão em inglês agora. Living make history, living make history, living make history, living make history. Não vale mais nada. Tenho aqui duas passagens para Bolívia. Onde faremos vendas de mármore. Boa, bem bolado. Bem bolado. Mas não temos mármore, faremos em macia de modelar, diremos que é mármore. E papel machê, ótimo. Exato. Vamos ver o que dá, no próximo a gente responde. Exato. Seu tchau, Wesley Zop, e aí uma dica de como se fazer um malabares. Muito bem. A dica é você começa com uma laranja. Depois você vai para duas, três e assim por diante. E aí a vida. Aí você faz a sua história. E parou! Muito bem, espero que você tenha gostado. Não esqueça de entrar em contato com o Chorume para ter seu e-mail ou seu comentário lido aqui. Até a próxima semana. Tchau! Closed down. Brandy walks through a silent town and loves a man who's not around. She still can hear him say, she hears him say, Brandy, you're a fine girl.